Olhe nos meus olhos. Você vai ver o que você significa para mim. Procure no seu coração. Procure na sua alma. E quando você me encontrar lá, não precisará procurar mais. Não me diga. Não vale a pena tentar. Você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. Você sabe que é verdade. Tudo que eu faço por você. Olhe dentro do seu coração e você vai descobrir me leve do jeito que eu sou. Leve a minha vida. Eu te daria tudo. Eu me sacrificaria. Não me diga que não vale a pena brigar por isso. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu queira mais que isso. Você sabe que é verdade. Tudo que eu faço por você. Não existe amor como o seu amor. E ninguém me daria mais amor. Não haverá nenhum lugar a não ser que você esteja lá. O tempo todo, todo o caminho. Você não pode me dizer que não vale a pena tentar. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu queira mais. Eu brigaria por você. Eu mentiria por você. Andaria na corda bamba por você. Sim, eu morreria por você. Você sabe que é verdade. Tudo que eu faço por você.